Thank you. 2228 para Puxame 118 da Estima 95. Autorizado, feedback sinal, portagem necessária, 2228. Autorizado, a linha ainda colapso, a linha ainda falta pizza 1-0. 192 com 68 a bordo, contando de 4 horas ao externo de uma pessoa. Autorizado final IRS X-Ray Pista 10, reporte estabilizando o localizador. 2, decolado 56, controle sua onda 0208. 208, graça, modelo 192. Bom dia, voo 1993, contato radar, suba via saída Fuca para nível 370. Via Fuca 370, voo 1193. chama Centro Recife, 126.85, ao término 125.45. 2.800, enquanto entrar no modelo 112. Bom dia, bom voo. Obrigado, vamos trabalhar. T-9-1-9-1-0, you clear, ILS X-ray, final runway 10, request option on the localizer. Ok, Argentina 1-9-1-0, clear for ILS X-ray to runway 10, I will report, establish on the localizer. Chama a Torre Salvador em 118.95. Dado 5, César. Só é o 1172, boa. Um 172, para o estado autorizado, pouso, pista no zero, vem do campo. Que pouso na nossa atenção. Charlie, Charlie localizer, runway 10. Argentina 1910, complete follow and contact tower 118.95. Complete the approach and switch to 118.95. 1910, obrigado. Salvador Tower, boa noite, Argentina 1910. Full establish on the ILS, X-ray, runway 10. Argentina 910, I have traffic inside, this to land on a 10 with 340 degrees, 02 knots. Okay, with the traffic inside, complete the approach to runway 10, Argentina 1910. Argentina 910, clear to land on A10, wind 340 degrees, 02 knots. Ok, clear to land to in runway 10, Argentina 1910. Autorização no meio, acione identificação. Prossiga via, chegada bomba de 1 para 2010, o Canadá 1905. On the ground at 1-1, leave by right, and approve taxi via Alpha, Juliet, gate 1-1. Okay, leave by right, and taxi by Alpha, Juliet, 1-1, no, 1-9-1-0. Romeo Charlie Sierra Echo Scott Cadence, Nissan Fire. Best arrival to 4000, please let me know for 1015. Autorizado final, INS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Reportando a palavra de vocês, autorizado. Approach, Papa Romeo Charlie Sierra Echo, is that? Charlie Sierra Echo, Papa Romeo Charlie Sierra Echo. Just fly from now on a straight approach for runway 170. Charlie Sierra Echo, 48, maintain Bonf intersection, fly ahead Bonf. After Bonf, clear to fly back to runway 17. Report to cancel IFR outlet, Charlie Serrano. Projection Bonf, we're gonna report IFR cancellation and fly direct 217. Reducing speed now to 220 knots, passing bomb. Request IFR cancellation, straight approach 17. IFR plane cancel at 22, descend to 3,500 feet, fly head roundabout gate Charlie Sierra. Roger, heading runabout, 3,500 feet. Mapa Romeo Charlie Sierra. Mapa Tax com 179. 3,89, chama a torre Salvador em 1,18, decimal 9,5. Graças, 3,89. Contact Salvador Tower, 118.95. 118.95, thank you. Tower, good morning, Papa Romeo, Charlie Sierra Echo. Straighting approach, runway 17, runway inside. Charlie Sierra Echo, good morning. Continue approach, I will pass for any clear. de Oscar, beleza. Posição 5141, e qual é o outro 543? Aguarda, entendido que está no gate 1. Alfa de Oscar, aguarda. autorizado e reportou término no reporte. 73, decolado 232, controle solo 120, decimal 8. Legal, 8, bom dia, agora 1973. Com 1973.